alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Aí eu bebo. Ô, gente, tu vai ficar bêbado de ficar bebendo esse tanto assim? Tu é doido. Mas não é, é porque eu não queria dizer, na verdade, da forma como o Gino e Geno fala, né? Ah, tu deixa de ser besta, rapaz. Hoje em dia tá tudo tão moderno, ninguém tá nem ligando para essas coisas. Mas ainda tem um certo, pudor de falar essas coisinhas, viu? A falar, eu tô vendo o grande pudor que você tem, viu, Maurício? Mas, gente, um grande abraço a todos vocês. Olha, estamos aí chegando com muito carinho, com muita alegria. É o nosso encontro. A partir de agora, o programa Maurício Fares com você. Não importa a distância, não importa onde quer que você esteja, tô aí do seu lado, viu? E é com muito carinho, com muita alegria, cumprimentando a toda essa gente boa, essa gente querida que sempre me acompanha e pedindo a Deus que você tenha aí realização de todos os seus sonhos, viu? Olha, a primeira música que eu vou rodar então é essa aí, tá? Que eu cantei um... Não vai ser essa não. Vou rodar primeiro o Diego Valadares. Depois eu rodo o Gino e Geno, né? Aí vou trazer também a Glória Gaynor, Gustavo Lima, Márcia Ferreira, Léo Magalhães, Joy Cooker, João Mineiro e Marciano. Também tem mais, né? Tem mais quem é que eu vou... Ah, sim, José Araújo. Então, gente, olha, muita coisa boa vai acontecer no programa. E, claro, a carta destaque também, né? Eu, então, vou começar aí, trazendo o Diego Valadares. Quero você pra mim. Roda lá, meninos! Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, Diego Valadares. Vem comigo. Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel na sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Gente.

é o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Tem algumas postagens que volta e meia continuam aparecendo na internet. Passam 15, 20 dias, um mês, aí novamente está aí. Teve um interessante que circulou esses tempos atrás, corrigindo os provérbios. Porque tem aqueles provérbios que você conhece, que tem na ponta da língua. Quando a gente diz assim, é dando que se recebe, não é? Ah, quem ri por último, ri melhor. Alegria de pobre, tal. Mas, então, corrigindo esses provérbios. Olha só esse aqui. É dando que se recebe? É dando que se engravida. Quem ri por último, não é que ri melhor, não. Quem ri por último é retardado. Quem com ferro fere, seria o ditado, com ferro será ferido, não é? Mas então aqui corrigindo o provérbio. Quem com ferro fere não sabe como dói. Bom, depois eu falo mais alguns aí para vocês, tá? Falo mais alguns, sim. Já. Vou rodar mais música. Agora eu vou trazer uma dobradinha, viu? Agora é a Glória Gaynor, I Will Survive. Depois Gustavo Lima, Hoje Eu Quero Te Amar. Roda essas duas aí, meninos. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break?

E noite e dia eu faço a vida pensar em você. Doida, minha cabeça. E noite e dia eu faço a vida pensar em você. Eu, lei, lei, lei. Tá maluco é você. Eu, lei, lei, lei. Tá maluco é você. Eu, lei, lei, lei. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Deixa eu corrigir só alguns provérbios, poucos mais agora, e a gente encerra isso aí. Olha, quando um não quer, o provérbio correto seria dois não brigam, né? Quando não quer, dois não brigam. Mas aí está aqui, quando um não quer, aí o outro insiste. Os últimos serão, aí o provérbio correto, os primeiros, não é? Então, os últimos serão os desclassificados. E quem dá aos pobres, essa aqui é bom, viu? Quem dá aos pobres, o provérbio correto seria, empresta a Deus, não é? Mas aqui, corrigindo o provérbio, quem dá aos pobres vai criar o filho sozinha. Ai, ai, ai. Eita, muito bom. Chega, chega. Não vamos mais falar de provérbios, não, tá? Agora vou falar de música. Vamos rodar aí o Léo Magalhães. A música 1º de abril. É mentira, é mentira. Não, não é não. Pode rodar lá então, meninos. Foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, é conversa. Sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada e eu já te esqueci. O caminho pra seguir deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente e esse cara fosse eu, você também assumiria que esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é 1º de abril. Se fosse diferente e esse cara fosse eu, hoje é primeiro de abril. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Uai, só, tá quase na hora da carta destaque de hoje, né? Hoje a historinha é da mulher sem amor e sem felicidade de Loreto, no Maranhão. Eu conheço Loreto, conheço. Deixa eu fazer uma reciclada aqui. É que eu conheço tanto... Não, mas eu conheço, porque eu acho que praticamente eu não fiquei nenhuma cidade do Maranhão sem conhecer. Eu viajei em todas as cidades do Maranhão fazendo shows na época que eu trabalhava na Rádio Nacional. Acho que sim. Não conheço Loreto, sim. Agora me lembrei. Lembrei, conheço. Já estive lá cantando, fazendo show. Ah, pessoal aí de Loreto, um grande abraço para vocês aí, viu? Felicidades, tá? Tudo de bom. Então daqui um pouquinho é a carta da menina aí de Loreto. A carta da mulher sem amor e sem felicidade de Loreto no Maranhão. Mas agora eu vou rodar aí o Joy Cooker. Yes! Eita! Roda então essa música aí, menino. Roda, roda. Like you do right now. Yes, that's the only word I want to hear from your mouth. Let's not waste our time hiding what we feel inside. If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes. Yes, don't you feel breathless when I'm holding you near? Yes, yes, we could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to monopolize. Skin on mine, it's crying, yes, darling, yes, darling, yes. Romantic pressure gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. Passion when I look in your eyes. Yes, yes. This is how I want it for the rest of my life. Giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes, darling, yes. Olha, tô vendo uma frasezinha aqui, nunca vi uma coisinha mais certa do que essa. É desta manequinha a frase, mas interessante. Meu amigo Poeta Vasco da Gama. Isso aí, na verdade, é apenas um nick, né? Porque o nome dele deve ser outro. É, o Poeta colocou, postou aqui pra mim. Quanto mais longa a explicação, maior é a mentira. Mas isso é batata. Isso é infalível. Olha, quando você vê uma pessoa... enrolando, explicando, explicando, explicando, explicando, pode saber que isso aí é mentira. É mentira da grossa. Porque quanto mais louco. Porque quando a coisa é verdadeira, quando a coisa é certa, com poucas palavras a pessoa explica o que quer dizer. Agora, quando começa a esticar demais,

é bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, menino, adiante. Vamos embora, vamos lá. Vamos trazer agora a nossa cartinha de destaque, tá bom? Meninos, prepara a vinhetinha aí pra mim, por favor. Tudo bem? Ah, já tá no ponto? Então, pode soltar a vinheta aí. Manda a brasa. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Essa carta de hoje é da Mulher Sem Amor e Sem Felicidade de Loreto, no Maranhão. Olá, meu ídolo Maurício Fares, tudo bem? Uia! O velho ainda tá arrasando, né? Viu só, meu ídolo? Legal, hein? Obrigado, menina! Olha, Maurício, eu ouço teu programa todos os dias e quando chega o final de semana, eu ouço o repeteco do programa de sexta-feira. É uma delícia poder te curtir novamente depois de tantos anos afastado do microfone. Olha, parece que você ficou melhor do que já era. Vixe, menina, fala assim não. Eu acabo acreditando, viu? É. Olha, Maurício, a minha única alegria é o rádio. Eu não tenho namorado, nunca dei sorte com nenhum homem, pois todos só fizeram se aproveitar de mim. Nunca nenhum quis fazer um pedido de casamento, só pensava naquilo. Depois que eu cedia e dava o que eles queriam, né? Assim, sem mais e nem menos, me abandonavam. Eu sou mãe solteira, Maurício. Tenho dois filhos de pais diferentes. Mas nenhum deles quis assumir a paternidade. Eu estou com 25 anos e acredito que nenhum homem mais vai querer se casar com uma mulher velha como eu. Meu sonho... Quantos anos você tem, menino? 25 anos? Que isso? Se achar velha com 25 anos? Para com isso! Para com isso! Deixa disso! Olha, Maurício, meu sonho era de um dia encontrar alguém que me amasse de verdade e que me pedisse em casamento. A gente se casaria, eu vestida de noiva entrando na igreja e ele de terno e gravata me esperando. Eu vejo essa cena na minha cabeça o tempo todo, mas eu estou vendo que a cada dia o sonho se torna mais irreal. Eu perdi a esperança já de encontrar um homem decente e que esteja a fim de um casamento. Olha, alguns até que já me fizeram a proposta da gente se juntar. Mas não é isso que eu sonhei para mim não, Maurício. Se não for para casar também, me juntar, eu prefiro ficar sozinha. As minhas amigas dizem que isso é bobagem da minha parte, porque casamento é a maior bobagem e só faz atrapalhar a vida da gente. Pois depois que de casada no papel, para desmanchar, dá um trabalhão danado. Por que será que os homens de hoje não querem um relacionamento sério, hein, Maurício? Ou será que eu é que sou muito boba e fico querendo as coisas impossíveis? Olha, me diga alguma coisa, Maurício, o que é que eu posso fazer da minha vida? Agradece a Mulher Sem Amor e Sem Felicidade de Loreto, no Maranhão. Olha, minha querida amiga, né? Uma coisa que eu achei certa aqui, que suas amigas dizem, que depois de casada no papel, para desmanchar dá mais trabalho. Mas ninguém casa com essa intenção de já casar para descasar, não é? A pessoa casa na intenção de viver ao lado da outra pessoa, mas infelizmente acaba acontecendo. De repente dá um desentendimento, não dá certo, e aí para separar a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas não vamos pensar nisso aí agora não. Eu conheço muito bem a realidade da religião aí, né? Conheço bem a realidade. Porque além de ter trabalhado tantos anos na Rádio Nacional, eu também viajava fazendo show por todas as cidades e eu conversava com o povo e sabia bastante sobre os costumes da região. O seu problema foi muito cedo você ter se deixado levar, né? Assim como todas as moças se deixam levar, na conversa dos rapazes, e se entregou a eles. Com isso, acabou tendo dois filhos e pais diferentes. Isso pesa na hora de um rapaz se aproximar de você, porque ele já vem com a imagem de que você seja uma mulher que gosta de transar com um e com o outro. Aí ele já pensa assim, ah, ela já deve ter tido caso com um monte de homens, mesmo sem saber a realidade, entendeu? Só pelo fato de saber que você tem dois filhos de pais diferentes, vai pensar, ela deve ter transado com um monte de homens aí. Não sabe a realidade, mas o pensamento é esse. Essa talvez seja também a razão de te propor em seu amigamento. Porque ainda existe aquele tabu na região que mulher tem que se casar virgem. É. Olha, sinceramente, eu acredito mesmo que seus amigos estão com razão. Sei que eu vou desagradar muita gente que está me ouvindo agora com o que eu vou te dizer. Mas a realidade é nua e crua. Você está sonhando algo difícil de se realizar. Agora, todas as propostas para você serão mesmo de amigamento. É, ninguém vai chegar aí. Pode até acontecer, mas vai ser muito difícil alguém chegar aí te propondo casamento. Mas também tem um ditado que diz, minha amiga: amigado com fé, casado é. Então, menina. E olha, para realizar esse seu sonho, depois de se casar, né? Para realizar esse seu sonho de se casar, depois de amigada fica mais fácil. É, fica. Porque você pode ir fazendo a cabeça do homem, né? E ele acaba concordando em se casar com você. Agora, na atual situação, conhecendo a região como eu conheço, né? Conhecendo a cabeça do povo, os costumes do povo da região aí, nessa atual situação, sendo mãe de dois filhos, cada um de um homem diferente, você acha que algum homem vai querer te pedir em casamento? Só vão te propor amigamento. Ah, isso é, né, é a única coisa. É a única saída, então, que eu vejo para você. Outra coisa, menina, você está apenas com 25 anos. Onde foi que você ouviu dizer que com 25 anos a mulher tá velha, hein? Isso é outra bobagem sem tamanho, menina. Agora que você está mais experiente, melhor preparada para enfrentar uma vida a dois, repensa sua vida, menina. Eu não estou tirando de você o sonho de se casar um dia, não, de forma alguma. O que eu estou querendo fazer você entender é que você pode realizar o seu sonho de uma forma diferente, seguindo por outro caminho, né? Já pensou? Depois que você estiver vivendo ao lado de um homem, você tiver certeza do seu sentimento por ele, que ele também tiver certeza do sentimento por você, que vocês se conhecerem bem, fica muito mais fácil você propor a ele que vocês se casem e que ele aceite isso também. Eu conheço tantas e tantas pessoas que fizeram assim, se amigaram, passaram a viver juntos, depois descobriram que realmente era aquilo que queriam para si, acabaram se casando. Por que que não pode ser o mesmo com você, não é? Então, é depois que você estiver vivendo ao lado de alguém, se vocês realmente se gostarem de verdade, pode muito bem mesmo se casarem. Só tem uma, ó, se você gosta de algum rapaz, por que não fazer isso que eu tô te falando, né? Só um conselho. Aí agora sim, aí agora eu vou ter que falar sério, sério com você. Só um conselho. O que, que é? Você já sabe o que, que é que eu vou te falar? Tenha todo cuidado para não engravidar até ter certeza que você encontrou a pessoa certa para viver ao seu lado. Senão aí, ao invés de dois, já serão três filhos de pais diferentes. Pensa nisso, menina. Você tem a felicidade ao seu alcance. É, felicidade não depende de idade, depende da cabeça de cada um em aceitar e mudar as regras do jogo. Se você mudar, certamente vai ter amor e felicidade. Sim, vai sim. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Então, olha, faça como diz essa música aqui do Zé Araújo, felicidade, tá? É, eu acho que você vai gostar. Eu creio que você entendeu perfeitamente tudo que eu te falei, não entendeu? Então, é só curtir a música agora. Felicidade, José Araújo, roda lá, meninos! Felicidade vem fazer morada no peito meu. Leve a saudade pra